origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: eu vou botar teu nome na macumba, vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Sim, é verdade, mais um Não Ovo, começando aqui com essa bancada linda, maravilhosa. Você já vai começar? Já, tô muito louco, tô muito louco. Não, quero... está errado, vou puxar um assunto. Não, quero ir rápido. A minha direita é ele, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Correndo, rapidinho. Que é? Por que a gente tá correndo? Não sei, tá. Hoje eu tô com, sei lá, hoje ela tá cheguei um negócio muito louco aqui. Na minha frente, ele, Igor Seco! Fala, meu povo! O próprio! Sou eu voltei. Voltei. Agora pra ficar? Eu saí, eu putei um braço e voltei. Eu acho que tem que falar mais um Fala, meu povo, porque as pessoas estão com saudade. Faz um duplo. Faz um duplo, vai. Faz um double. Remix. Fala, puxa aquele povo que faz tá um dentro. Faz um double Fala, meu povo. Fala, um double Fala, meu povo. É, com aquela voz da Geralda, depois de fumar um derby. Ah, tá. Fala, meu povo, não vai ficar bom, não vai ficar bom. Ele não tem fôlego pra dois. Eu até tentei. Oh, é. Que isso, cara. Eu ia precisar fazer uma nebulização antes pra... Ah, não, dois Fala, meu povo é muito pra esse pulmão. Não dá, não. E a minha esquerda, Luiz de Rister. Olá, fiéis ouvintes do Novo, tudo bem com vocês? Tudo bom. É, a galera, inclusive, queria falar isso aqui, deixar bem claro que a galera ficou, ainda está revoltada com a semana que não teve o podcast bônus do Novo. Ah, é verdade. Olha aí, as pessoas ficam insanas. Eu saí na rua, essa semana, fui na padaria e pessoas gritaram pra mim: o povo não é bobo, abaixa o Novo. Ah, eu vi. Não, eu saí com uma camisa amarela na rua e fui agredido. Cadê o Novo? Camisa amarela, a galera tá agredindo já. Tá agredindo. É, cara, minha cachorra tava com um paninho amarelo no pescoço. Né? Eu fui levar ela pra cela, ela foi agredida, cara. Um cachorro, velho, com uma bandana. Sério, cara? Sério, cara. Nossa, você postou isso no Facebook, né? Você tem que relatar isso, cara. Não, porque eu não gosto de expor a minha cachorra, esse tipo de coisa. Que isso, cara? Teve um pessoal que falou que a gente não publicou o Não Ovo Extra pra pararem de fazer a piada que teve dois Não Ovo na semana. Ah, é porque era piada? Talvez tenha sido. Hã? Eu achava que não era piada, achei que a galera falava de verdade. Então, não sei, tem gente que fala de propósito, eu acho. Não, mas isso alivia um pouco a nossa alma, porque a gente sempre falou que era podcast bônus, né? Então podia ocorrer de uma semana não ter. Exatamente. Só que exatamente. Desde o começo sempre teve o um podcast bônus. Sim. E a gente ficava com aquela... A gente deixou a galera mal acostumada. É, essa é a palavra. Agora... Toda semana tem dois episódios, mas quando tem um episódio só, não tem o segundo episódio. Entendeu? Então você pode voltar e ouvir o que saiu. É verdade. A pessoa tem que se acostumar com isso. Ouve de trás pra frente. Pronto, tá na mesa. Galera, né? Você pode achar algumas mensagens subliminais que a gente deixa ao longo do programa e ninguém percebe. Vão achar. Inclusive, vocês sabem qual é o tema de hoje? Qual que é? O tema de hoje é... Beijo. Não. Já teve. Ah, já teve. Já teve. Errou. Pokémon. Já teve. Você não estava aqui. Você tá muito tempo você hoje. Você não estava aqui, já teve bastante. Vamos falar hoje de pinturas da Renascença. Ah, oh, que legal. Ah, cara, eu sou especialista nesse assunto. A Capela Sistina é uma obra de arte, inclusive. Sou muito fã. Inclusive. Vale, Jadinho. Sou muito fã. Saí de casa estudado pra caralho, rapaz. Vai dar sim. Você vai leu dar... quantos livros pro podcast vai hoje? Dar sim pra fazer esse tema. Ah, cara, deu desde a semana passada, rapaz. Tá aqui é 37 anos estudando. Pintura, cara. Porra. A gente busca sempre o artista descendente, né? Ai, mentira. Na verdade, hoje nós vamos falar. O tema, na verdade, é o seguinte: a gente vai falar esses boatos, esses boatinhos aí que correm pela internet. Coisas aí que as pessoas acabam compartilhando, acabam passando pra frente, coisas que às vezes é o Não Salvo que passa e as pessoas passam pra frente também. Né? A gente contribui também pra esse mundo, não vou mentir. Isso é verdade. Estamos aqui pra isso. Tem até isso. De vidro, hein? Cuidado que você vai falar. Não, vou falar bem. Vou falar bem. A gente tem que defender isso. Não, eu defendo a desinformação. Porque quanto mais mais desinformado a galera, mais mostra melhor. Que é melhor desinforma, pra... Você desinforma com honestidade, você é honesto na sua desinformação. Não, eu desinformo, mas aí eu informo que eu desinformei. É, exatamente. É, então... ah, é verdade, é uma, um ciclo. Você desinforma e depois informa que você desinformou a pessoa. Isso, e aí a pessoa que se desinformou e passou a desinformação pra frente, uhum. ela informa quem desinformou quem antes tá desinformado. De ser deformado. E quem tá desinformado tem tem a missão de buscar a verdadeira informação e não continuar desinformado. É, entendeu? Porque o deformado, ele desinforma quem tá... verdade, verdade. Eu concordo com tudo que foi dito até agora. Pois é, exatamente isso. É tanta informação junta que as pessoas ficam confusas, exatamente. Entendeu? Não se sabe mais o que é real, o que não é. Na internet, o que será que é real? O que será que não é, né? Ainda mais agora. É, eu, por exemplo, aqui, ó, eu lembro do primeiro Ox que eu vi na minha vida. Virtual ou real? Virtual. Ah, tá. Claro, é, virtual. Né? Tinha uns papos lá que minha vizinha era puta. Tinha esse papo, sempre tem, né? Todo mundo tem uma vizinha puta. Vizinha puta, vizinha macumbeira, vizinha canibal. Tinha esse papo aí, mas não era. Era só uma menina lá que chegava de noite em carros diferentes todos os dias. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer chegava nada. De noite, às vezes ela era só... Chegava chupando um pau. Chegava de noite, ficava chupando meu pau. Eu não sabia se ela era puta, eu tava zoando. Olha a malha fina aí, gente! Operação... A Operação Lacra Jato vai investigar o meu... Operação Lacra Jato. Vai investigar o meu... Vai passar a malha fina. Ixi, esse podcast cai na malha fina. Sim, talvez essa tua vizinha fosse só a inventora do Uber. Pode ser, ela também. Ela criou o Uber, ela checada de pode um ser, carro. Pode ser, a pioneira sabe. Do Uber, né? Cada vez ela tava num carro diferente. Enfim, são boatos, né? Boatos aí que a galera... A fofoquinha, né? Todo mundo tem uma dona Cotinha no prédio, né? É assim que começa, né, cara? Todo mundo tem a dona Cotinha no prédio, que é aquela senhora que só fica de rabo de olho, assim, ó. Só fica olhando pela fresta da janela. O olho de peixe. É, assim. A hora que você chega, a hora que bate o portão, a hora que você sai. Como diria o MC Bin Laden, olha para aquelas vizinhas fofoqueiras, para quem duvidava de nós. É. É verdade. Bin Laden, poeta, Bin Laden, né? Bin Laden sabe tudo. Pô, Bin Laden, poeta. O primeiro Ox que eu vi na internet, não sei se vocês vão lembrar aqui, e eu, obviamente, na hora, eu dei risada, porque eu falei, isso aqui é tão absurdo, sim. Que tá na cara que é uma brincadeira de alguém. Mas a galera tava revoltada. Revoltada. Já naquela época. Não tinha nem Facebook pra fazer textão, a galera já tava revoltada. Por que as pessoas revoltavam nessa época, né, cara? Eu não sei nem como é que eu caí nesse site. Tinha que fazer um blog. Eu acho que não tinha nem Orkut naquela época. Então, as pessoas elas se revoltavam no subnick do MSN. Cara, bem lembrado. É exatamente isso. É verdade. A pessoa ficava brava, mudava o subnick, né? É, ficava nossa. Imagina eu ver esse olho hoje, cara. Tipo, eu sei, nossa, o humor é demais. Tá ligado? Ah, sai, Dilma. Eu ia ser tudo ali, com as letrinhas vermelhas. É, verdade. O Ox que eu vi foi o famoso... Esqueci o nome. O famoso Bonsai Kitten. Vocês lembram disso? Bonsai Kitten, né? É os gatinhos eram aqueles os gatos dentro da garrafa. Que ficavam dentro de uma garrafa. Cara. Nossa, essa é nossa. Essa é muito velha. Caralho, agora veio... É tão velho que eu nem sei do que tô falando, eu tô não rindo. Não sabe? Eu vou te explicar, porque tem muita gente também que nasceu em 2007, né? E não sabe exatamente o que aconteceu. Tem gente nascendo agora, inclusive. Tem gente nascendo agora. É. Não sei se tá ouvindo o podcast, mas deve ter gente nascendo agora. Mano, cadê o podcast, podos? Cara, pior que sabe que é possível recém-nascidos ouvirem o novo, porque tem um aparelhinho agora que... Ah, é? Que a mina coloca na vagina na época da gestação pra deixar na época o... do quê? Da gestação. Ah, entendi, da degestação. Nossa, que é isso que acontece aí que eu não sei? Que aí coloca música pro feto ouvir. Mas tem que ser introduzido. Tem que ser introduzido. É, não adianta botar o fone na barriga? Funcionava antigamente. O que aconteceu com isso? A ciência então... tá indo longe demais. Então, foi desenvolvido por cientistas e como eu não sou um cientista... Olha eu aí, posso... Lady, bota a mulher pra escutar o nome. É verdade, né? Pra tá Alice já nascer falando, fala meu povo. Primeira palavra. Cadê o podcast? Mano, não teve. Não sei reclamar. Primeira, já pensou? Primeira palavra dela, fala meu povo. Fala meu povo. As primeiras palavras. Quem é a princesinha do papai? Ah, meu pau. Respeita teu pai. Enfim, o Bonsai Cat aí também ficou conhecido. Bonsai Cat. Era tão absurdo. Mas era uma época que não existia brincadeira na internet. Era tudo muito sério. Não existia, era tudo sério, né? Era tudo, tudo, sei lá, a maior brincadeira que tinha era você entrar no chat no wall e fingir que era uma loira advogada. Essa era a maior piada que você podia contar, era essa. Ficar fingindo que era mulher no chat no wall. Isso é verdade. Surfista, surfistinha. Aí surgiu esse site... né, que era .com e tudo, não sei se ele existe ainda, provavelmente não, é muito, muito antigo, é, que basicamente era assim, eram fotos de gatos dentro de uma jarra, entendeu? Uma jarra quadrada. Sim. E aí a explicação, era tudo em inglês e tal, a explicação que o cara dava que era o seguinte, para pessoas que quisessem, olha o absurdo, que gato dá muito trabalho, né? Gato dá trabalho demais, né? Então, se você não quer que o gato dê trabalho... Ele vendia o gato, ele já pegava o gato recém-nascido, que tinha uns ossinhos mole ainda. Então você pegava o gato, ele tirava, o gato acabou de nascer, ele botava dentro de uma garrafa. E aí botava uma sonda no cu do gato. Sim. E uma na boca do gato. Então ele alimentava o gato de papinha por uma sonda... E o gato cagava com a centopeia humana, entendeu? Sim. E o gato cagava do outro lado. Aí, só que o gato tava dentro de uma jarra, então ele começava a nascer quadrado. Entendeu? Ele nascia do... Que nem aquelas melancia. Sabe a melancia? Melancia quadrada? Eu fui inspirado no gato quadrado. E aí o gato... E aí com a família ia crescendo, o cara ia trocando a jarra, ia botando outra jarra um pouquinho maior. Então você não tinha o gato, você tinha tipo o... Bonsai Kiri. O abajur que cagava, tá ligado? Era mais ou menos isso. E aí vinha com o manual de como você tinha que criar o seu bonsai. Claro. O cara criou isso, era um gênio. Só que assim, as fotos que ele tirava, tinha um gato realmente dentro de uma jarra. Só que ele fazia de um ângulo que a jarra tinha abertura do outro lado, obviamente, o gato entrou lá, porque você abre qualquer caixa, gato se mete, né? Sim. O cara abria a jarra, acho que o gato se enfiava lá, ele tirava foto de frente da jarra, e a galera achava que o gato tava preso lá de verdade. Então assim, virou uma comoção na internet... que tinha abaixo assinado de gente indo pra rua com abaixo assinado de papel pra fazer, pra que parar era um absurdo, de fazer isso com os gatinhos. Pra parar de fazer isso no Japão. Em navio tudo bem, ninguém liga, né? Com o quê? Navio. Os caras colocam um navio dentro de garrafa há muito tempo e ninguém se importa com isso. Os marinheiros não gostam disso. Os marinheiros ficam putos. É, não, isso aí parece que tá liberado aí. Aí a galera ficava putaça até, que obviamente né, foi revelado que era uma mentira. Tal, mas eu fico imaginando o cara que fez isso. O cara que fez isso é um gênio. Eu acho que eu gostei tanto disso que meu futuro... Eu comecei a brincar com essas coisas, essas mas coisas, porque eu achei, né, genial essa história. A sorte desse cara é que na época não existia o detetive virtual do Fantástico. Ah, não. Senão ele tava lascado. Cara. Ah, tava na cadeia. Será que é verdade que gatos são criados dentro de vidros quadrados? O Tadeu Smith. O Tadeu Smith falando, olha só, gente, eu estou com dúvidas, hein? Vamos ver a reportagem. Aí eles mandam um repórter lá na casa do cara e tal. É sempre o Fantástico, ele sempre investiga. Eu vou lá entrevistar os gatos. É, alguém do Greenpeace. A vida era mais legal antes do Tadeu Schmidt investigar gatos. E memes e... 7 days. Tem um das antigas também, dessa mesma época dos gatos aí, que eu lembro que era uma notícia que um cientista japonês estava fazendo Pikachus. Vocês lembram disso? Não. E aí tinha um ratinho, tinha uma foto só, eu acho. Ah, um ratinho amarelo na mão dele. Photoshop muito Photoshop bosta. Absurdo. Muito bosta, né? E aí a galera compartilhava no Orkut lá, revoltada. Não, a galera compartilha porque antigamente a galera também não tinha edição de vídeo, era tudo foto, né? É, e mesmo assim não existia muita edição de foto. Porque eram poucas pessoas que tinham um computador potente o suficiente para ter uma edição de foto. Limitados. Então, quando aparecia uma foto, ela era verdade. Sim. O cara que estava no World Trade Center, quando o avião estava vindo em direção a ele... essa imagem. Caramba, cara. Eu quero saber até hoje como é que essa foto foi revelada. É. O cara tava no topo do prédio, o avião acertou o prédio, ele foi ainda, saiu, foi na fotótica lá, ele revelou e botou na internet. Ah, não, acho que na história eles acharam a câmera nos escombros do outro incidente. Ah, e agora sim. Não acharam o corpo, não. Né? O câmera acharam. Foi o projeto da GoPro, né? Resistiu. Radical, né? 110 andares e a câmera. Não, e uma foto. E era uma foto muito bosta, muito mal feita. Nossa, tá. Mas o 11 de setembro, cara, acho que foi assim, depois da Dilma e da Lula. do Dia do Ele foi o responsável por o maior número de jokes da história, cara. Foi, né? Tudo, nossa, qualquer coisa, assim, tipo, uma, eu lembro que eu tava, a gente tava na escola, chegou o professor de informática com os negócios impressos, falou assim, olha só o que acharam na fumaça do World Trade Center. Eu falei, olha, o sinal do demônio. É, Aí, tipo, cara do diabo. Desenharam, falei, caralho, que bizarro, mano, é o capeta, essa porra. E uma das pessoas culpadas por espalhar esse hoax foi o Gugu, cara. Foi, filho, Gugu, da puta. Ah, lógico, o Gugu que fazia isso. Porque ele ia pro programa e ficava mostrando foto a tarde inteira. O Gugu, ele ainda não tem, né? Não tem freio, né? Não, não, ele é que ele deixa no ar. Imparável. Ele fala assim, olha o que tá circulando aqui. Olha, gente, olha o que tá circulando. Mas ele não fala verdade, se não é. Foda-se a verdade, eu não tô mostrando, é isso. Ele não... Aí, você na tua casa que decide se é demônio ou se não é. O Gugu, ele simplesmente ele não começa o boato e nem resolve nada. Não, ele só fala. Ele só passa a tarde. Passa a tarde. Ele é o querosene. Quem viu o boato é Deus, eu só repasso. Ele basicamente é aquela tia do grupo do WhatsApp que compartilha as coisas. Sim. E depois some. Se alguém resolve, descobre alguma coisa, você vê no programa do Gugu, você até acredita que não é uma montagem. Por quê? Porra, o Gugu virava japonês, ele virava negro, ele virava várias fantasias lá. Ele sabe reconhecer uma coisa que não é real, né? Exato. Então você viu o Gugu taxista negro, você fala, porra, então o cara é bom nas maquiagens. Então essa foto que ele tá mostrando deve ser também real, entendeu? Você fica na dúvida, confunde a cabeça. O Gugu é um demônio. Lembro que ele levava, na época do World Trade Center, ele levava uma nota de um dólar e dobrava no palco. Nossa, eu lembro disso, cara. E aí mostrava que ali o origami na nota provava que tudo que tinha acontecido... Você dobrava a nota de um dólar de uma maneira que as duas torres apareciam. Apareciam. E as duas torres, elas parecem o quê? O número 11. É. Então tá tudo claro. Não, é aqueles cálculos, né? Claro. Eu tava aqui porque ninguém dobrou antes essa merda. O que tá claro? Tipo assim, eu entendi que tava claro. Não, e aqueles cálculos também no de 300? Tem. 5 mais 5 igual a 10, tira, bota 1, vira 11, 11 igual a 2. Não tinha um negócio parecido no Word do computador? O pacote Word que tu colocava, tu escrevia tipo Bush atentado, e aí mudava o código. E virava. E virava os dois aviãozinhos e os prédios. Tinha. Caralho, olha aí. Tinha Não, tinha um monte de coisa, né? Que a galera, enfim. Ah, eu lembrei de uma boa, também das antigas, do assombrado.com aí. Assustador.com. Que era aquela foto do corredor que tem uma menina fantasma flutuando. Eu me cagava de cara. Ela tirou meu sono durante vários dias. O ratinho mostrava aquilo. Pois é, porque o ratinho mostrava. Ah, então era real. Então era. O ratinho mostrava. E o melhor de tudo, o Fantástico analisou essa foto ano passado. É, isso que é demais, cara. Final do ano passado eles analisaram essa foto pra saber se era verdade ou não. A foto tem 68 anos, mano. É o Tadeu Schmidt. Ah, o Tadeu Schmidt tava revoltado. Aquela foto ela nasceu. Aquela foto nasceu junto com a internet, tá ligado? A primeira foto subiram na internet. Quando ligaram o modem na internet, aquela foto foi postada. Vocês lembram qual foi algum boato aí, um dos primeiros que vocês tenham visto, alguma coisa? Eu falei o meu aqui do cara, Bonsai Cat. O Bonsai Cat é um clássico. Eu lembro também quando começou a surgir as pirâmides na Antártica e na Amazônia. Como é que é? Você nunca viu essas histórias? Que, pô, veja essas fotos. A NASA divulga fotos que provam que tem pirâmides na Antártica. Aí você olha assim e fala, cara, tipo, eu sei fazer essa montagem no Paint. E as pessoas, nossa, tweetando alvoroço, meu Deus e tal. Esse já voltou essa porra. Inclusive a nossa fiel ouvinte, Mari Graciola, tava tweetando. Que acharam uma pirâmide lá na Amazônia. Os caras tem nem casa direito lá, brincadeira. Não, mas cara, é umas montagens absurdamente mal feitas, sabe? E tem toda a teoria que não. Elas estão em pontos estratégicos da Terra, que elas se cruzam assim, formam o rosto da Xuxa. X da Xuxa, tá ligado? Já que a Xuxa também tem pacto com o diabo, né, cara? Ah, tem. Essa é isso, aí, isso é velho da internet também, cara. Não, então, essa aí é verdade. Mas isso é comprovado. Isso é comprovado. Isso é comprovado, né? Isso é agora tá na Record, né? Isso fechou a teoria. 7 days. Sabe uma coisa que eu lembrei? Da famosa Samara. Nossa. Que Samara. Antes da Samara 7 Days... da Samara, do filme da Samara, já existia uma outra Samara. Essa Samara, ela é pré-filme da Samara? É isso que eu ia perguntar. Ela é pré-filme ou ela é depois? Eu acho que ela é bem antes. Eu acho que ela é pré-filme porque ela já tem vários nomes. É porque essa é do Paraná, se eu não me engano. Essa. Ah, tem essa vários ela, lugares ela, também. Essa que morreu, né? Inclusive, tem o famoso texto, né, da Samara. Que ele vai mudando de tempos em tempos, né? Às vezes muda a idade da Samara. Eu acho que ele vai se atualizando, né? No começo, a Samara, tipo, morria andando de bike. Depois ela morre andando de skate. Até arame. Andando de... Teclando no WhatsApp, cai na ponte. De tudo que é jeito, né? Morre com bola de Cinderela. Vai, conforme vai evoluindo os crimes, ela vai evoluindo. Vai lugares e vai mudando alguma coisa. É, a Samara é meio eterna. Pra fazer mais sentido pra realidade local. É aquele típico ox de corrente de e-mail, corrente de agora WhatsApp e tal, que é pra assustar a galera. Ó, tá vendo o que aconteceu com a Samara? Se fosse você, repassava essa mensagem. É, olha, pra assustar a galera, ver se a galera realmente acredita em Deus. É pra isso que serve. Samara é uma enviada de Deus. Pra provar. Samara, fé da humanidade. Samara é Deus. Oh, pode ser. Deus, às vezes, se fantasia de mendigo e de Samara. que é pra testar a fé da pessoa. Às vezes, Deus se fantasia de Samara pra testar essa fé. Se fantasia de corrente de e-mail pra testar essa fé. Olha aí, olha o perigo de mexer com pessoas inteligentes. O perigo de mexer com divindades. Com divindades inteligentes. É, por exemplo, toda vez que você olha uma imagem, se você é de Jesus, compartilhe. Se você não é, só olhe. É. Entendeu? Fica olhando essa imagem 15 minutos pra você ver o que vai acontecer. Ah, fica triste. Seus olhos fritam. Uma hora você vai compartilhar. Tem relatos aí, cara. Tem relatos do cara que não quis compartilhar, ele só quis olhar. O que aconteceu com ele, meu amigo. Você tem o relato da Samara? O relato da Samara. Eu tenho aqui. Queria ouvir isso aí. Então eu tenho aqui. Como é que seria a voz da Samara? Aí é um mistério, cara. Eu acho que ela já perdeu a corda vocal também. Ela vai falar meio assim? Nossa. Não, eu vou ficar com medo dessa porra. Oi. Nossa, não, essa não é a Samara. Samara é uma menina. Ah, menina, mas ela tá morta. Ela não decompôs? Não sei como é que é a voz de morto. Nunca ouvi o morto falando. Mas é a vozinha. É, a menina quando morre, ela continua tendo voz de menina. É, eu também acho. Oi! Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Morri. Agora que eu pensei. Pô, eu nunca tinha entendido 14 anos. Teria se eu estivesse viva, porque ela morre com 13. No além, eles não contam anos, entendeu? Não, é diferente. Vamos lá. Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Morri aos 13 anos em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. O dono do lote. O dono do lote foi o cara que escreveu a carta depois. Agora eu tô me sentindo mal, porque ó. Riu bastante de mim após eu agonizar por 2 horas enroscado no arame e eu faleci. Caralho, 2 horas enroscado. Que cara sádico, ele ficou 2 horas rindo. Olhando, ele pegou um banquinho, botou do lado e ficou assistindo. Não ficou doendo o maxilar, não? 2 horas rindo sem parar. A minha pergunta é como tava esse arame, tá ligado? Tipo, geralmente o arame farpado ele é esticado, você não fica enroscado nele. E o nome desse do dono do lote era nada mais, nada menos que Adolf Hitler. Amigo de Will Smith. Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie isso para 20 comunidades em minha alma. Comunidades? Por você e pelos outros 20 que receberão. Pô, mas agora fudeu, Samara. Fecharam o Orkut? Como é que tá? Samara tá fudido. Vale Twitter, vale DM. Vai ter que ir na favela, na comunidade lá, entendeu? Pra 20 pessoas agora. Porra, aí fudeu, hein, cara. Vai ter que ir lá o PP lá liberar você subir. Pô, tem que. A Samara vai ter que repensar na logística desse. Como é que a gente vai repassar essa porra? Caso não repasse essa mensagem, vou visitá-lo hoje à noite. Assim você poderá conhecer o tal arame bem de pertinho. Nossa, dia 15 nossa. De julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. É igual nessa parte. Peraí. Essa parte é muito boa, cara. Porque é muito específica. É o total. Dia, quem... Tipo, dia 15 de junho é Mariana. Existem poucas no mundo, né? Poucas. Dia 15 de junho é Mariana. Quando isso com a Mariana. Depois que vai, continua. Dia 15 de julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com Karen, dia 18 de outubro. Ah, Karen também, pô. Não quebre essa corrente, por favor. A não ser que você queira sentir minha presença. Ou seja, anos e anos dessa corrente passando por aí, só duas pessoas quebraram. Só a Karen e a Mariana. Não tem perigo nenhum, porra. Só a Karen e a Mariana quebraram. O resto passou. O resto a não ser que ela tenha matado todas as Karen e Marianas do mundo. Não. Ela tenha tara por Karen e Marianas. Só morre quem é Karen e quem é Mariana. Pô, azar de vocês aí. Eu não me chamo Karen nem Mariana. Aí, Maria Graciola. Ah, Maria Graciola. É muito bom a parte que chega ali que ela fala: me ajudem a descansar em paz. Aí a gente pensa que ela vai querer que vá em Cascavel, vá no Paraná pra fazer alguma coisa com o cara. Não. Passo pra. Tipo, é, descansar em paz. Tipo, vai lá e mata o cara que ficou rindo de mim. Sim, eu achei que ela ia pedir isso. É, leva esse caso pras autoridades, né? Faça uma vaquinha pra minha mãe pagar meu caixão. Faz uma novela, alguma coisa. É, faz assim. Uma novela. Pra descansar em paz, você tem que ter medo dela. Você tem que mandar nas comunidades discografias. Tem que ir na aldeia acordar cedo. Tem que ir na aldeia acordar cedo. Eu fui tomar juízo, só tinha vodka. Só. Qual é que é? Fui tomar juízo, só tinha vodka. Essa é a cara da Samara. Queria curtir 20 litros? Eu odeio arame farpado. Comunidade Donos de Lote do Paraná. Comunidade destinada a todos os donos de lotes do Paraná que ai, tem cara. Cercas de arame farpado e adoram rir de pessoas. Cara, é tão absurdo. E o pior é que assim... As pessoas passam adiante. É, isso senão que não é o pior. Aqui. Exatamente. Senão a gente não conheceria essa história. Não, é que a pessoa chega no... meu nome é Samara, eu tenho 14 anos. Aí, entre parênteses... Teria, se eu estivesse viva, a pessoa já gela. Já sobe o fio na espinha. Uma carta escrita por alguém que morreu. Então alguém que morreu tá entrando em contato comigo através do Orkut? Esse negócio é tão velho que quem escreveu essa carta foi o Chico Xavier. Chico Xavier. Eu acho que foi mesmo, ele psicografou. Mas Chico, não existe Orkut? Vai existir, calma. Vamos lá, aguarde futuro. Cara, mas aí você vê, tipo, o pessoal não entendia muito bem como funcionava a internet. Não. Eles deviam estar achando que era uma porta de conexão com o céu mesmo, cara. É, por que não? Por isso que ela tava. É, pode ser. Mandando mensagem. Barulhinho lá de conexão. Era a Samara falando. É, esse barulhinho lá de conexão antiga é meio que isso. Eu fico pensando o pessoal de Cascavel que compartilhava isso. Porque pra eles devia ser muito mais assustador. Porque eles estavam no local ali. É verdade. Onde se aconteceu? Tiver alguém de Cascavel aqui, ou não ouvinte do Não Ovo, conte aí a sua experiência. Será que lá em Cascavel eles passam assim, eu, Samara, que sou de Uberaba, tá ligado? É outra cidade. Não, outra cidade. E a Mariana e a Karen, eles são de Cascavel? É, e aí a Mariana pode mandar, oi, meu nome é Mariana, teria... Tenho 14 anos. Teria. Por que a Mariana não tem uma corrente também? A Mariana e a Karen se fuderam. A corrente da corrente. Elas se fuderam mais que a coitada da Samara. Não, meu nome é Mariana. É. Tenho 17 anos. Teria se a Samara não tivesse me matado. Teria se eu não tivesse rido. Porque a Samara foi juvenil, né? Foi andar de bicicleta do lado do arame farpado. Né? Caiu, morreu. Mereceu. Azar dela. Agora, a coitada Mariana, tava lá no Orkut, né? Pá, rindo das comunidades. De boa, fez uns scraps só. Nossa, mandando scraps. Usando. Qual o nome daqueles bonequinhos que tinha do Orkut? Nossa, como é que era? Pocket, Buddy Pocket, Buddy Poke. Pegando Buddy Poke, fazendo cosquinha no Crush. É, e aí já lá de boa. As e aí do nada vem a Samarona, né? Se achando a bucetuda, deixa lá um scrap pra coitada Mariana e ela morre. Isso que é foda, tá ligado? Ela tava de boa comendo o bolinho dela no canto dela. Que absurdo. E vem essa Mara, ai, vai morre. Pô, isso é foda. Aqui comendo o bolinho, você fala de arame farpado. Não fui eu que peguei a bicicleta em vez de andar na calçada de casa. Fui empinado lá de louca. Lote, lá do homem mais sádico do mundo. O cara é o demônio. O cara é o demônio. Ele tem um lote cheio de arame farpado. Se essa corrente estiver passando, que deve estar passando ainda, esse homem tem um nome. Como? Lula. Lula. Já passa como Lula. Aquele lote era pro Sem Terra. Era o sítio em Atibaia. Atibaia, São Paulo. Tá explicado por que o Lula não quer falar que o sítio é dele. Olha só. Ele causou a morte da Samara. Ai, velho. Se para um cemitério indígena antes de ser um sítio. Cara, isso aí vai longe, essa história, se pesquisar aí. Daí é no cemitério indígena, né? Caralho. Que tem esse boato também, né? Lugar, não sei o quê, o lugar assim assado é mal assombrado, por quê? Porque foi construído no cemitério. Em cima de um cemitério indígena. Cara, eu acho que nem tinha tanto índio assim. Os índios tinham o costume de fazer cemitério, certinho. Não tinha tanto índio assim, tá ligado? Pra ter tanto cemitério indígena. Cara, índio, até onde eu sei, quando morre, eles vão lá e enterram, tipo, numa plantação de mandioca. Lacrajado, tem que criar. Já tem que começar a criar o nome. Tu não vai depois fazer um hospital em cima do de uma plantação de mandioca, tá ligado? Acho que não. Acho que é sacanagem. Tinha algum boato de cidade? Porque às vezes tem boatos locais. Cara, tem bastante, né? Porque você pode ver, vou dar um exemplo aqui. Toda cidade tem um mendigo que era um ex-rico. Ganhou na Mega Sena. Que ganhou no Topa Tudo por Dinheiro. Sempre, porra, toda. Sempre tem. Topa Tudo por Dinheiro. Sempre tem. Toda cidade tem um mendigo. Que o cara é mendigo lá... Bebe uma 51 pra né, ficar com o corpo quentinho pra dormir. E a galera fala assim, ele tá aqui porque ele quer. A família dele era milionária. Não, ele tá aqui porque ele quer, porque a família dele, nossa, milionária. Eles vêm aqui toda semana tentar voltar ele pra casa e falam, não, não quero, quero negócio na rua. Sabe umas histórias que não fazem ter um menor cabimento? Sim, e a galera acredita, né? Lá em Santos, tinha um mendigo que morreu até, era lá do meu bairro, morreu atropelado muitos anos depois, que era o Raul. O Raul, lá de Santos, era um mendigo clássico, assim, lá da Ponta da Praia. Mendigo clássico. Clássico e mendigo. E tinha esse boato de que ele era rico, que era milionário, que não sei o quê. A galera gostava muito dele porque ele ficava dançando, bêbado, na porta das escolas. Boa. Ele ficava dançando. Que coisa bem boa, né? Na porta da escola, o mendigo começou a dançar bêbado. Morreu atropelado. Na frente da escola. Na escola da Samara. Luiz Amacuco. Enfim, toda a história. Tem algum boato assim da cidade de vocês, hein? Ainda falando de mendigo, na cidade onde eu nasci é uma cidade portuária. Sim. E aí tinha um mendigo lá que ficava na volta do porto, que o pessoal falava que, por conviver com os marinheiros ali, o pessoal de outros países, ele falava vários idiomas. Diziam que ele aprendeu a falar todos os idiomas e que ele era o cara super inteligente, mas ele era mendigo porque ele queria. Sempre assim, né? Ele conversava ali. Quem é que não quer ser mendigo? Tô comendo lixo aqui porque eu adoro. Quem é que não quer ser mendigo? Eu sou um chorume com casca de banana, tão bom pra quem é que não gosta de ser mendigo? Dormir lá no porto ainda, que já é fedorento pra quem não cantinho, é mendigo. Dormir no cantinho, o Luiz sentar em cima. Sim. Queimou agora. Lá em Palhoça também tem um mendigo que é o Topa Tudo. Porque a história dele é que foi pro Topa Tudo por Dinheiro. Ele foi topar tudo por dinheiro no palco. Aí ele ganhou muito dinheiro no Topa Tudo por Dinheiro. Pô, aí a família... Topa Tudo nem tava tanto dinheiro assim, cara. Aí... O Moisés, cara, o Moisés ganhou 80 reais. Ganhou 80 reais. Porra. O Topa Tudo não dá dinheiro não nenhum. Não dá mesmo, dinheiro. Pô, ele ficou milionário. Caralho. Vai ganhar, sei lá, chutando alto, ele vai ganhar 300 reais. Se ele desenhar todos os arco-íris. Se ele passar a noite desenhando arco-íris, que ele não passa de 100 conto. Tomar no cu. Aí a família dele roubou todo o dinheiro dele e ele foi morar na rua. Aí a família é foda, né, cara? Fudeu. Aí ele tá mandando cartinha até hoje pra participar da caravana. Cara, ele atendia pelo apelido de Topa Tudo, tá ligado? E era muito engraçado. Não, essas histórias, essas lendas urbanas e cidades, geralmente elas vão ganhando força com o tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas que conviviam naquela época vão morrendo e tal. Vai ficando não boca tem a boca. Alguém pra desmentir. Vai ficando boca a boca, aí vira a história real. Aí será que, tipo assim, daqui uns 50 anos vai ter umas histórias assim, tipo, filho, fica esperto, vem pra dentro. Não vou, mãe! Vem pra dentro, daqui a pouco o fofão vem buscar o seu. Ele passa correndo. Você só vai escutar a musiquinha. Siga em frente, não. Aí o gurizinho sai correndo pra dentro de casa, não, sabe? Mas, cara, isso dá uma lenda urbana muito sabe? Foda. Tipo, porque imagina. Não é assustador o fofão hoje? Fofão correndo pela rua de madrugada, de noite. De noite, subindo o muro. É a criança que não vai dormir cedo. E aí ele vai nas casas e sobe o muro pra ver se você tá dormindo. Puta, oi, que coisa. É bom, olha que história bom. Lenda urbana vai virar isso. Eu vou contar isso pra minha filha. Tu vai dormir, senão ele pula o muro. Vai dormir, senão aí ele pula o muro. Ele só sobe o muro e olha pra ver se a criança tá dormindo. Se não tiver dormindo, ele vai lá e pega. É porque, cara, na boa, o fofão ele é muito assustador. Ele não tem nada de, sei lá, de fofinho. Mas aí... né? Ele não tem nada de cuti-cuti, sabe? Cara, é um troço com cabelo ridículo, com aquelas bochechas que parece que ele acabou de comer duas crianças, tá ligado? E ele sai dançando e pulando o muro, tipo, ele é muito assustador. E ainda que quando a nossa geração começar a morrer e vir as outras gerações, que vai contar pra outra geração, ele vai virar uma verdade. Ele vai virar um bicho assustador, cara. Caralho, Luiz. Ele vai virar o chupa-cabra do novo século. Vai. É isso aí. Fofão, ficou sabendo? O quê? Avistaram um fofão hoje, só pra Eu já tranquei todas as casas, já soltei o cachorro no quintal. Vai virar o homem do saco. Ele tá, diz que ele tá aqui na cidade, tá vindo, tá, é o furacão que tá vindo aí. Mas ele tinha o fofão da... Eu tava passando no cemitério da Barra esses dias, eu vi o fofão pulando o mundo lá. Eu tava passando o cemitério. Não, não é eu vi, é um amigo do meu primo. Ah, é, um amigo do primo. Um amigo do meu primo viu. Viu o fofão. O fofão do portal lá no cemitério. Tava lá, tava lá. Até ele olhou no olho até. Nossa, cara, a partir de hoje eu vou viver pra tornar o Fofão uma lenda urbana. Ô, vamos criar um site? Fofão. Lendas Urbanas 2056. Cara, que demais, cara. Imagina. Então tinha que ser um site que fosse assim, ó. As pessoas só podem entrar daqui a X 50 anos. Boa. É. 50 anos é um bom tempo. X anos. E aí as pessoas vão receber isso aí. Ou então o cara cadastra o e-mail dele, mas será que vai ter e-mail daqui a tantos anos? Ah, vai tá, aí é um debate pro Cyber Teoria, né? É, Cyber Teoria. Mas vamos partir do princípio que sim. O cara grava, por exemplo, o cara bota o e-mail dele, então ele só vai receber um e-mail daqui a 50 anos com as lendas urbanas do que tava acontecendo em 2016. Que assustador, o Fofão é assustador. Tem muita coisa que é assustadora na internet. Por exemplo, os memes. Sabe, o Trollface. Tipo de carinha? Pode ser uma... Os caras... Olha, tá vendo isso aqui? Esse cara é um bicho que aloprava as pessoas. É tipo chupacabra, mano. O cara clicava num link achando que ele ia ver um vídeo não, de uma gostosa e aparecia o Midspin. Não, sabe o que era o Trollface? O Trollface é aquela lenda do... Que você vai ficar com a cara torta se você ficar fazendo careta por muito tempo. Nossa, eu caía nessa, cara. Porra, a minha irmã contava uma pra mim que se você comesse... E fosse cortar o cara. Que maluquice, puta que pariu. A minha irmã, ela falava que se você almoçasse ou jantasse, comesse qualquer coisa e fosse cortar o cabelo, tua boca entortava na hora. Ah, minha avó falava uma coisa assim também. Cortar o cabelo? Que não podia cortar o cabelo depois do almoço. Eu achei que era só coisa da minha família. Caralho, como assim? Cara. Eu já fui com o cacolé no restaurante que você cortava o cabelo e comia. Cara. Nossa, cara, isso é caralho, muito o cacolé é a prova viva que é mentira, tá ligado? Ele é muito blindado, tem o corpo fechado, porque... Caralho. Era assim, comer na frente do espelho entortava a boca, cortar o cabelo e comer cortava a boca. Não, comer e cortar o cabelo entortava a boca. É. Entrar de barriga cheia na água entortava a boca. Essa é verdade. Isso aí. Essa a boca entortava por qualquer coisa. Não, você faz careta por muito tempo, fica com a careta pra sempre. Né, que é o troll face. Ah, tinha uma também que se ficasse vesgo e passasse uma mosca na frente, ficava vesgo pra sempre. Ah, aconteceu com você. Ou ficar vesgo contra o vento, tu também. Fica vesgo contra o vento. Tem aquela também de apontar pra estrela cadente. Vai nascer uma piroca no teu dedo. Não tem sim. Ai, caralho, cara. Que olha exato. Quanta merda. Era apontar pra lua. Aí a gente se surpreende quando surge na internet. O aumento seu pênis, tá ligado? A gente sempre criou lendas, cara. O aumento seu pênis, ele é só um entre vários, cara. A vida real tem uns piores, cara, que aumento seu pênis. Cara, mães é solteiras precisam de pênis gigantes. Você clica, você acredita nisso. Mas não precisa de gigante. Ela não quer casar, ela quer apenas fuder. Sabe aqueles banners daqui? Tá fuder escrito em Comic Sans e piscando assim. Piscando em vermelho. Isso é uma puta lenda urbana que você vai transar na internet, cara. Mães solteiras não querem fuder, não. Não, cara. Elas querem respeito, elas querem trabalho. Elas querem que o filho da puta pague a pensão. Quer novela das nove. Que saia no horário, que não tenha jogo depois que não tenha jogo na quarta-feira na Globo. É isso que a mãe solteira quer, não é caralho. Porra, cacete. Não é rolê imenso que não. Vamos fazer uma campanha também disso aí, velho. Vamos desmentir esse negócio que mãe solteira quer caralho. Mães solteiras não querem fuder, mães solteiras querem respeito. Querem banners amor. Sinceros, né? Vamos criar. Banners sinceros. Pô, vamos fazer uns banners e botar no Google AdSense aí. Mães solteiras querem respeito. Vamos encher os vídeos com isso, mano. Só se a gente fizer um baixo assinado e catar uma grana, a gente consegue botar um banner no X-Videos. Mãe solteiro quer amor. Mãe solteiras imagina querem amor. Imagina no X-Videos. Um banner assim. Mães solteiras querem a senha do Netflix. Mães solteiras querem a segunda temporada de Orange is the New Black. Tipo. Tem uma mãe solteira precisando de amor na sua rua. Tem esse banner. A 15 metros de você. Podia misturar então, né? Tipo, oi, meu nome é Samara. Eu sou mãe solteira. É o crossover de... Oi, meu nome é Samara. De boatos. Eu sou mãe solteira e a minha boca ficou torta depois de eu cortar o cabelo e almoçar. Sim, um gato bonsai fica olhando pra mim durante 2 horas. Nossa, cara. Que mix. Ai, ai. Por isso que eu estou enviando esse e-mail de... Eu tive uma ideia agora. Fala. Eu tive uma ideia. A gente já tá se assim, encaminhando aqui para o fim do podcast. Em alguns podcasts a gente pediu o quê? Para as pessoas... pessoas fazerem uma hashtag. Né? Tanto é que a hashtag do Naldo quase botou ele na cadeia. Quase botou na cadeia, né? Não foi? Aconteceu. Verdade, deu depois a hashtag do Naldo, cara, a carreira dele... A carreira dele despencou. Despencou de um jeito. Você viu que ele perdeu a paciência no show, apareceu no Fantástico chorando. Começou a brigar, chorou no Fantástico. Coincidência? Tocaram fogo no show dele. É, quebraram tudo. Quebraram tudo mesmo, cara. Vocês acham que é coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Não é, não é. Eu acho que não. Então, eu acho que aqui é um bom momento... O perigo de mexer com o podcast. Da gente, de repente, criar... fazer o Dona um Ovo, Dona a gente criar um boato. Boato. A gente criar uma corrente. E aí a gente coloca no post e a galera copia e... A galera copia e joga no grupo da família, que é aí que vai. Aí que pega fogo. Aí que é a tua avó, tua mãe, tua tia que vai, espalhar. Entendeu? A internet de verdade, o que faz acontecer é a titia e a vovó, entendeu? Sim. Não é o aguinha pocotó. Mas quem faz acontecer é essa galera. Mas esse boato vai envolver quem? A Samara ou a mãe solteira? Tem que pensar aqui. Tem um fofão. Alguma coisa que viralize. Mas ó. Uma mãe solteira vestida de fofão. A gente vai dar um texto aqui, ok? E esse texto ele vai estar na descrição? Dá pra botar na descrição do podcast? Pode botar. Eu acho que na descrição do podcast não dá de copiar. Eu acho não que dá. A gente coloca no post no blog. No melhor. Post no blog. É. Tá, e também no. Vamos botar no Twitter também. No Twitter não vai caber. Não, né? A gente bota uma imagem. O cara salva a imagem, compartilha a imagem. Salva a imagem. Boa. Faz uma imagem. A gente bem, consegue colocar na fanpage o texto inteiro também. Tá bom. A gente bota em todo lugar. Então vamos ver. Procura também, pô. Vamos pensar aqui. A mensagem vai ser a seguinte, ó. Pô, a pessoa pode anotar também conforme a gente falar. Também. Pô, mas dá mó trampo porque deve. Ah, mas apesar que é bom também, porque daí cada hora vai com uma informação diferente. É! Você fala Samara, tem o cara que faz com C cedilha, tem outro que faz com S. Boa. Outro faz, escuta a Zamara. O Samantha. Samantha, tem o cara que é surdo. Então cada hora vai com um boato diferente. Vai ter. Boa, legal, tá, legal. Então, como vai ser? Já vão abrindo o grupo do WhatsApp aí pra escrever. A mensagem vai ser a seguinte, ó. Dois pontos. Tá. Ó, pra facilitar, você já pega o... A gente vai ditar aqui, entendeu? Igual o colégio, igual a terceira série aqui. A gente vai ditar a história pra vocês, então você já pega o teu celular, já abre até o grupo da família do WhatsApp. Vai lá, pode, eu espero, pode ir. Vai lá, não, tem que falar, porque às vezes tá o cara certo, acha vai que... Vai ter assim, bom dia, boa tarde. É, vai ter amém, bom dia. Abre aí o grupo da família, ok? E começa a digitar bonitinho, ou abre o bloco de notas, aonde você tiver, porque a gente precisa repassar essa mensagem pra frente, gente. É uma mensagem muito séria. Seríssima. É uma informação seríssima. É sério. Séria. Vamos passar a mensagem? Ah, já deu sério. Tempo do cara abrir o... Já. Então vai lá. O grupo? Vai dedo lá, e touchscreen na mão. Vamos lá. Não acreditei quando me passaram, mas depois de ver no Fantástico... Devagar, tem que ser devagar. E no New York Times, tive certeza. Exclamação. Boa. Peraí. Foram quatro. É, não, tem que ser pausado porque tem gente que é devagar. É bom, até porque daí o cara vai errando, né? É, vai errando também. O cara vai errando, a cada hora é a mesma coisa. Vamos lá. Leia e repasse, não brinque com coisa séria. Quando eu era viva, me chamavam de Josiane. Era mãe solteira e só queria afeto. Peraí, pausa. Bora. Pausei. Dá um respiro pra a galera chegar nesse ponto. Chegaram no afeto? No afeto. No afeto. Chegou. O Davi tá tentando digitar ali. O Davi vai ser o nosso termômetro, se dá tempo de digitar rápido assim. Até que um dia, coloquei um anúncio num site de relacionamento. Peraí, eu esqueci de uma coisa também. Dá pra pausar e voltar e aí ficar ouvindo. Também dá. Mas é melhor assim que vai numa só. É melhor? Tá bom. Mas vou repetindo, né? Até que um dia, coloquei um anúncio num site de relacionamentos. Esse foi meu maior erro. Opa! Recebi uma mensagem de um homem ruivo, com cabelos grandes e belas bochechas, querendo seguir em frente comigo. Que será? Mas ele se revelou ser um homem ciumento, não me deixava olhar para o lado. Opa. Até que um dia o peguei pulando o muro da vizinha. A vizinha era Samara, dona de um lote ao lado de casa. Isso. Quando fui investigar, percebi que ela tinha cortado a cabeça do meu marido. Nossa. E feito uma máscara com ela. Jesus. E ainda colocou os restos do seu corpo em um vidro quadrado. Nossa, já quero repassar isso. Saí desesperada, mas fui atropelada por uma carreta. Nossa. Até hoje, continuo vagando pela estação de trem, onde meu marido continua pulando de vagão em vagão. Esta mensagem precisa chegar até a Dilma. Repasse se você não quiser receber a visita do meu marido. Nossa. Bota uma hashtag no final. Pra gente contar as histórias aí que surgiram. Essa hora a tia do grupo da família já tá querendo repassar. Já mãe, hashtag mãe solteira quer ajuda. Boa. Hashtag mãe solteira quer ajuda. Quer ajuda. Ai, que tristeza. Que vocês veem que mesmo depois de ver o marido pulando o muro, ela respeitou ele porque ela não olhou pro lado quando foi atravessar a rua. Ela... A carreta do ela era uma meio boa dela moça, por causa disso. Boa moça. Eu só não entendi como é que ela foi parar na estação de trem. Aí você conversa com a Josiane. Tem... Hoje em dia tem conexão e tudo que é canta aí, cara. Ela pode... a Uber, pancada, né? Do atropelamento foi tão forte que ela caiu na estação de trem. Cara, mas eu tô com fé que eu vou ver isso sendo dito na televisão, cara. Vai. Na televisão. Cara, imagina o Tadeu Schmidt desvendando a história da Josiane, a mãe solteira. Podia ser meio farsas isso. Cara, se eu entrasse mês que vem no X-Video pra dar uma passeada, né? E não tiver um bannerzinho da Josiane, a mãe solteira, que era feto. Vai ficar triste? Eu vou ficar triste. Depois a gente inventa uma campanha pra botar um banner. Mãe solteira, que era feto. Vamos ver como é que funciona. Eu vou mandar isso pra minha mãe, com certeza. Muito bem, então repassem essa mensagem com a hashtag mãe solteira quer ajuda. Quer ajuda? Já fala que era ajuda. Quer ajuda? Mãe solteira quer mãe ajuda. Mãe solteira quer ajuda, verdade, verdade. É, no final, cada um vai escrever de um jeito essa história aí, porque eu acho que vai sair umas coisas nada a ver com nada, mas é bom a gente repassar. Principalmente no grupo da família. Tira print e manda pra gente, @NãoOvo no Twitter, ou no Facebook, no /NãoOvo, se quiser também contar histórias aí de boatos, histórias de oax ou qualquer coisa que exista na sua cidade, pode mandar pro nosso e-mail, né, que é o nãoovo@nãosalvo.com.br. Manda, que na leitura de e-mails lá no final do mês a gente vai contar a sua história, se ela for legal, se for uma bosta não, né? E é isso aí, gente, muito obrigado! Valeu! E até o próximo Não Ovo, valeu! Falou! Isso quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri. Deus me perdoe, mas vou me vingar. Eu vou botar teu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer lá que zumba pra te derrubar. Oh, yeah, yeah. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri. Que Deus me perdoe, mas vou me vingar. Eu vou botar teu retrato num prato com pimenta. Quero ver se você aguenta a mandinga que eu vou te jogar. É. Raspa de shift, bode, pedaço de rabo de jumenta. Tu vai botar fogo pela venta. Comigo não vai mais brincar. Eu vou botar teu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei o que sofri. Que Deus me perdoe, mas vou me vingar. E repasse, cara, esse podcast. Senão você vai receber a visita dele. O ruivo de cabelos longos e grandes bochechas. Grandes bochechas? Eu fico imaginando o ruivo com grandes bochechas.